Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, oh, oh. I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Fala galera do Podcast Wide, sejam todos bem-vindos, estamos 192 do seu, do nosso Podcast Wide, nossa sétima temporada. Vamos falar que o melhor aconteceu aí no final de semana, lá em Road America, onde correu a Ice Series, né? E lá no Canadá, onde correu a Truck Series. A coisa da Truck Series, por aquilo que parece, pessoal, foi esse ano foi tranquilo, viu? Não teve nada de excepcional como foi nos outros anos, não. É, mais ou menos relembrando como foi 2015, uma corrida mais tranquila, mais serena, né, sem grandes problemas aí, uma vitória até fácil do Brad Moffitt, né, na Truck Series, tá pessoal? Então, sejam todos bem-vindos à edição do 192, tá? Boa tarde, bom dia, boa noite, ou a melhor hora que você prefere estar nos ouvindo aí, né, seja no caminho pra casa, pro trabalho, faculdade, ou até mesmo em casa, de boa, com os pezão no sofá pra cima aí, no finalzinho de tarde aí, esperando da hora de fazer aquela descansada básica ali no sofá ali, esperando a hora de dar o tomar banho, a hora de jantar, né, ou de manhã, tomando café da manhã, saindo correndo para ir trabalhar, que o ônibus não vai perder o ônibus, vai perder o metrô, vai perder o avião, vai perder o carona do vizinho, né? Então sejam todos bem-vindos aí, tá, pessoal? E também a galera da madrugada. Pessoal, eu tô com algumas ideias, né? Eu tô com algumas ideias aqui. Não, eu tô já procurando levar o podcast pro Spotify, tá? Eu já li até hoje uma matéria interessante, gravo para vocês numa quarta-feira, tá, pessoal? Eu não gravei na terça-feira porque eu recebi visitas, então eu não consegui guardar, gravar pra vocês na terça-feira. Então eu tô gravando hoje, quarta-feira, tá? Pra vocês. O bom do podcast meu, que eu acho legal, é que eu sou bem simplão mesmo, eu falo mesmo o que eu tô fazendo, tá? Eu não tenho vergonha de falar, não. Né? Então, pessoal, eu tive visitas ontem, na terça-feira, então gravo pra vocês hoje, na quarta-feira, né? Só voltando, pessoal, aproveitei hoje, eu tava lendo a matéria aí no busão, voltando pra casa, do trabalho, que o Spotify já vai criar já um, tipo, você vai criar o seu perfil ali e você já vai automaticamente já só apertar um botão e começar a gravar o seu podcast, vai ficar lá para você compartilhar com todo mundo, tá? Então o Spotify é uma das ferramentas boas, uns aplicativos bem aí recomendados, pelo menos na Play Store, tá? Eu creio que grande parte usa ou já usou ou tem vontade de usar, né? Então seria uma grande ferramenta aí. Eu tentei tem um outro aplicativo também. Eu tentei, mas eu não consegui colocar o Spotify devido à criação. Para você criar um perfil para colocar esse podcast é mais complicado. Mas eu achei um outro, só que aquele é totalmente em inglês, não é muito visível, tá? Tem poucos downloads, tem pouco mais de 1000 downloads. Mas tipo assim, lá fora no exterior é tipo assim, é o aplicativo dos podcasts. Tá? Realmente é um aplicativo muito bom, né, para podcast e tem uma boa aceitação lá fora, tá, pessoal? Mas no Brasil não é tão conhecido assim, né? Então, em breve vou estar tentando levar para vocês também por esses aplicativos também podcast, mas por enquanto segue lá na página lá do archives.org, né? É onde que eu hospedo o meu podcast, claro, com o apoio do Big One aí, que deixou. Me disponibiliza o espaço aí, eu uso o espaço do Big One, né, do Thiago Raposo. E claro, também lá no Facebook também, no WhatsApp, lá no Twitter, tá? Pessoal, @Leoguina, Twitter, no Instagram, pode ir lá me procurar. Pode também me seguir, pode também pedir informações, tá? @Leoguina, tá? E lá no Facebook, tá? Leoguina, lá no Facebook é completão, tá? Leonardo.Guina. Tá, pessoal? Pode me adicionar aí pra gente conversar. E claro, também tem o WhatsApp aí também pra vocês aí, se vocês preferirem também. Tiver com alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta esporádica aí pra um final de semana, pode ficar à vontade. Beleza, pessoal? Bom, Então vamos falar aí do final de semana. Apesar de ter sido ao contrário, tá? Mas eu gosto de sempre seguir as devidas proporções aí, as categorias, tá? A Truck Series correu no domingo, a Xfinity Series correu no sábado à tarde, mas eu vou fazer o contrário, eu vou começar então pela Truck Series, como eu sempre começo, a Truck Series eu abro o programa, né? É, a Truck Series segue muito boa, como sempre, né? Pessoal, a corrida em si foi meio morninha, sem muito problema, tá? Mas o campeonato, pessoal, está assim, ó, sensacional mesmo, pessoal, tá? Já tá imperdível realmente os playoffs aí. Realmente, tá até assim, eu tô com dor no coração pra saber quem que vão ser os eliminados aí, tá? Vamos falar um pouquinho da corrida primeiro, daqui a pouco eu falo sobre aí, sobre os playoffs, já abro esse assunto aí com vocês, tá, pessoal? Vou até aproveitar aqui, eu nem tinha aberto ainda aqui como ficou os stand points aí no, pros playoffs, tá? Vou abrir aqui, eu tenho só um quadro aqui, realmente foi o quadro da transmissão, mas o playoffs eu não tenho, eu já tá aberto aqui para comentar com vocês aqui. Bom, pessoal, realmente foi uma corrida muito boa, tá? Uma corrida que eu gostei demais da Truck Series. Claro que não teve todas as movimentações, tá? Principalmente o terceiro estágio ali foi mais morninho ali, tá? E eu vou tirar esse muito bom, eu vou falar que foi uma corrida boa, tá? Uma corrida boa, mas uma corrida mais tranquila, tá? O que teve de legal e interessante foi o Rochester tentando aí recuperar posições, e foi o que ele fez, e largou lá na 12ª posição, né? No último segmento ali. E foi evoluindo, crescendo, tá? E ainda terminou na 8ª posição, ele teve uns probleminhas no final ainda, e foi o 8º colocado, porque realmente ele foi crescendo. Ele foi o único cara realmente que deu o para-choque a tapa, tá, pessoal? Ele realmente, o Rochester foi pra cima ali, tentou de todo jeito ir pra cima, mas no final da corrida, pessoal, tivemos ali uma bandeira amarela no finalzinho ali, mas assim, no segundo estágio, pessoal, do segundo estágio, o final do segundo estágio pra frente, né, ali no terceiro estágio ali, e o segundo estágio também teve só uma bandeira amarela, tá? Foi uma corrida com pouca bandeira amarela, sem grandes incidentes, tá? O incidente maior talvez foi realmente ali a Thor aí, sim, e se entrelaçando os três carros, os três truques da Thor ali, com esse tapeteando, né? Tapa pra lá, empurrão pra cá, soco pra lá. Então realmente foi o maior momento aí na corrida aí, com seus maiores problemas. Tivemos também no finalzinho lá o Matt Crafton, que acabou salvando lá, enquanto um cara parecia, ó, o peão da casa própria, rodando igual um doido lá no finalzinho da corrida ali. Mas, pessoal, sério, foi uma corrida mais tranquila, tá? Ficou um pouco mais quente a corrida ali, né? Nem tinha aparecido bandeira amarela ainda, que realmente foi pro overtime, né? A corrida. Mas realmente a corrida ficou mais acalorada ali no momento ali, faltando 10, 8 voltas ali pro final da corrida da Truck Series. Começou umas trocas de posições mais quentes ali, mas também ficou por isso mesmo. E não tivemos aí grandes proporções não, tá, pessoal? Mas enquanto isso, tô falando isso aí, pessoal, lá do meio do pelotão, tá? Mas enquanto isso, lá na frente, Brad Moffitt estava doutrinando a pizza, né? É que eu tô assistindo um VT aqui e tá passando um comercial de pizza. Eu tô assistindo o VT das corridas regionais aqui. E tá passando o comercial da Pizza Hut, lá dos Estados Unidos. Enfim, pessoal, no finalzinho da corrida ali, né, foram essas trocas de posições ali, tá? Mas o Brad Moffitt realmente mostrou porque ele tava lá no Canadá. Ele fez a pole, tá? O Brad Moffitt. Ele venceu o primeiro estágio. O segundo estágio ele não venceu, ele até estava bem lá para trás, mas com certeza ele se preparou, né, para o terceiro estágio, que foi aí onde que realmente ele fez uma grande corrida, tá, pessoal? O Brad Moffitt liderou boa parte do final da corrida ali. Na parte final foram 23 voltas lideradas, a corrida tinha 60 voltas, tá? E só para relembrar vocês, pessoal, ele liderou 44 voltas. Realmente o Brad Moffitt está muito bem, venceu as duas corridas do playoff. Tá? Esse aí já tá assim, mais do que garantido já, tá com o burro amarrado na sombra, realmente, o Brad Moffitt. Tem 4 vitórias no ano, tá muito, muito, muito bem mesmo o Brad Moffitt. Interessante, pessoal, são esses pontos que ele vem somando aí, que vem o garantindo cada vez mais pra parte final, tá? Que realmente vai ser o round de 6, tá? E o próximo round, pessoal, o próximo round realmente nem o próximo round, tá? É a grande final lá em Holmes. Ele está se garantindo cada vez mais e mais, né? O Brad Moffitt somando esses pontos de playoff, tá, pessoal? Até agora, no momento, são 34 pontos. E realmente faz uma grande, uma enorme diferença lá na parte final do campeonato, tá, pessoal? Principalmente quando ele chegar lá em Phoenix, que vai ser decidido aí quem vai realmente para Holmes, tá? Bom, pessoal, então foi isso, tá? Só passando aqui para vocês aqui o resultado final. Moffitt ganhou a corrida, Alex Aguilera em casa, uma grande corrida, foi o segundo colocado, andou-se muito bem, sentindo o finalzinho ali um calorzinho do Ben Holt, mas ficou por isso mesmo, tá? O Chandler Creed foi o quarto colocado, Austin Hill o quinto, Johnny Sauer o sexto, e Sweet Friends correu em casa, esperava um pouco mais dele, foi o sétimo colocado. Roche Stan, o oitavo. Terry Urkel, esse aí realmente é preocupante a posição dele no campeonato, mas tudo pode acontecer. Não é muito grande a diferença, tá? Já teve essa corrida esse Terry Urkel esse ano. E o Rafael Lancer, também um outro canadense aí dentro do top 10, tá, pessoal? Então foram três canadenses: Tagliani, Sweet Friends e Rafael Lancer, os três canadenses dentro do top 10 aí, tá? Olhando o top 15, pessoal, foram 5, tá? Foram 5 canadenses dentro do top 15. Então são 10 americanos e 5 canadenses dentro do top 15, tá, pessoal? Bom, só relembrando aqui, seguindo aqui pra vocês, os outros contenders aí, os caras que estão no playoff. O Crafton foi o 11º e o pior deles, o pior de todos os contenders aí do campeonato, né, dos playoffs, foi o Grant, que foi o 13º colocado, certo, pessoal? Bom, corrida mediana, tá? Uma corrida boa, mediana aí. Eu não sei se vai lá. Eu costumo falar quando vale a pena assistir, não, mas vale a pena assistir de novo, tá? Essa aí, pessoal, não sei se vale a pena, não, tá? Essa aí, quem não assistiu, pega a corrida, coloca lá 10 voltas pro final e é aquilo ali mesmo, tá, pessoal? Corrida realmente. O que teve de emoção tá ali, né? Bom, falando então dos playoffs, tá? O Brad Moffitt, claro que é o líder. É o cara que tá lá na frente, tá sobrando com 4 vitórias. Rochenstein vem com 3. Fez uma corrida boa, corrida interessante. Não conseguiu avançar tanto, tá? Mas ainda segue aí na segunda posição do campeonato. O Stuart Friesen vem muito bem na terceira posição. Tá ali colado e próximo a eles aí, a todo mundo aí, a galera aí. Tá, pessoal? O Crafton vem na quarta posição. Austin Hill, quinto. Ganha o sexto. Johnny Sauer tá aí pra fora aí da rabeta do cometa aí, tá? Tá precisando melhorar um pouco o Johnny Sauer, tá? E o Terry Urkel também. Pessoal, quando eu falo precisa melhorar um pouco, é pouco pouco, tá? Não é pouco muito não, é pouco pouco pouquíssimo, tá? É quase nada. Por quê? O Brad Moffitt tá tranquilo. O Grant, pessoal, tá apenas 2 pontos à frente do Johnny Sauer, tá? Só 2 pontos. Então, quer dizer, uma bobeada ali, uma posição aqui, uma posição acolá, o Johnny Sauer já toma aí, já passa rapa nessa posição aí do Grant, tá? Que é o sexto colocado. Que só lembrando vocês, tá, pessoal, os playoffs da Truck Series é menor, tá? São apenas 8 pilotos, tá? E as eliminações são de 2 em 2 até chegar a Holmes, que ficam 4. Beleza, pessoal? Então temos agora, você 2 eliminados. Quem tá na berlinda no momento agora é o Johnny Sauer e o Taylor Urkel, tá? Mas só que o Johnny Sauer tá apenas 2 pontos atrás dessa última vaga aí, da vaga que é da sexta posição, que é o Grand Prix, tá? O Austin Hill vem 4 pontos à frente, o Matt Crafton vem 5 pontos à frente e o Stuart Friesen 5 pontos à frente. Rochenstein, pessoal, tá bem lá na frente, tá? O Brad Moffitt tá mais na frente ainda, isso aí já tá mais do que garantido, tá? Além de se falar que já tá garantido, porque ele venceu, basta vencer uma corrida do round, já tá garantido, ele venceu 2, então isso aí já tá garantido mesmo. Quando eu falo do Brad Moffitt garantido lá na frente, pessoal, na minha opinião, o Brad Moffitt já tá aqui mais uma vitória aí, mais uns pontos aí, ele já começa a se garantir já pra final já, tá? Esse aí é um cara que já é 1 de 4, é quase que uma 80% de certeza, tá? Continuar desse jeito aí. Assim também o Rochenstein, se vencer a corrida e continuar somando pontos importantes aí dos playoffs durante os finais de estágio, certo, pessoal? Bom, enfim, seguindo aqui, onde que eu queria falar? Corrida não foi boa? Não, não foi aquela espetacular, não teve aquelas coisas loucas igual aconteceu já nas outras corridas, tá? Não teve nada disso, beleza. Mas o campeonato segue impecável e ótimo e excelente para lá de bom, pessoal. temos o Stuart Friends aí, apenas 6 pontos à frente na posição de corte, que é o John Salter, tá? Então ele tá só 6 pontos. Então, pessoal, não é questão de tem que quebrar pro cara classificar. Não, não é isso não. É duas, três posições à frente, o cara já toma a posição do outro que tá atrás, entendeu? Então, assim, o negócio tá em cima mesmo, tá uma briga excelente. Com certeza, mas com certeza mesmo, a gente vai ver uma grande briga aí, né, pro round 6 aí. Temos dois já que nós podemos falar que já tá garantido, que é o Brad Moffitt, esse já tá garantido mesmo. E também quero colocar também o Roush Stein como já garantido. Então nós já temos dois aí já garantidos, tá? Porque o X-Star tá 28 pontos à frente, é um muito ponto, tá? Claro que pode acontecer alguma coisa com ele, por exemplo, pode o Taylor Urquhart vencer a corrida, tá? E se garantir por vitória. O X-Star tem um problema muito sério e, por acaso, o Johnny Sauer conseguir pontos importantes, avançar e ficar de fora outros dois aí. Vamos chutar aqui, talvez o Austin Hill tenha problemas e quebre e fica lá pro fundão. E o Matt Crafton também, que tá todo mundo junto, tá, pessoal? Então pode, isso pode acontecer, tá? Não tem nada certo, nada preparado, nada já amarrado. Só dois caras realmente que estão muito bem é Brad Moffitt, já garantido com 2 vitórias, e o Roush Stein. O resto, pessoal, tudo pode acontecer, beleza? Bom, pessoal, então esse é o blog do Truck Series, né? Eu volto aí pra falar com vocês. Lembrando que, tá, pessoal, a Truck Series agora dá uma descansada, os caras vão relaxar um pouquinho, né? Vão pra Las Vegas no final de semana, no dia 13 de setembro. Lembrando que é a única corrida em setembro da Truck Series, tá? Depois ela vai voltar só dia 12 de outubro em Talladega, tá? Feriado pra nós aqui, né, no Brasil, né? Feriado aí da Nossa Senhora Aparecida. Dia 12 de abril, né? Perdão, 12 de outubro. Então, pessoal, vai ter a corrida aí no dia 12 de outubro aí da Truck Series, né? Só lembrando vocês, tá, pessoal, que Las Vegas realmente é a corrida de corte, tá? E realmente ali vai se decidir ali os 6 que avançam pro round de 6 da Truck Series, tá? Então, lá vem corrida boa aí. Ó, olha a combinação, pessoal. Última corrida do round de 8, tá? Temos os pilotos todos embolados e temos uma pista, tem uma pista que é excelente, um oval de 1,5 milha, Las Vegas. Pessoal, Las Vegas temos sempre boas corridas, tá? E o melhor de tudo, pessoal, corrida noturna, tá? Vai ser uma corrida noturna lá em Las Vegas. Uma corrida que as corridas noturnas nós sabemos, sempre sabemos que são boas, tá? Então vai ser no dia 13 de setembro, uma sexta-feira aí, anota para uma sexta-feira 13, porque quem gosta de posição, né? Uma sexta-feira 13, corrida de fechamento do round 8 da Truck Series. Pessoal, tem tudo para ser uma combinação perfeita essa corrida aí. Realmente tem tudo para ser um grande evento, tá? E tem tudo para deixar todo mundo de boca aberta e depois que acabar a corrida falar: puta, não acreditei, mano, como foi o final dessa corrida, como foi aí a classificação desses 6 caras aí, que realmente temos de tudo para ser uma excelente corrida, tá? E só relembrando vocês mais uma vez, vai ser infelizmente a única corrida no mês de setembro, tá? E depois ela volta só no dia 12 de outubro lá em Talladega. Beleza, pessoal? Então esse foi o blog da Truck Series, tá? Eu volto aqui para falar com vocês aqui um pouquinho agora como foi lá em Road America as coisas na Equine Series.